Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está conosco todos os dias em duas edições aqui na Atlântida, no Pretinho Básico. Estamos chegando com o querido amigo Big. É preço baixo todo dia e a Damiller, a moda está nas ruas. Damiller. Como vão os amiguinhos do Pretinho, vão bem? Muito bem! Este grito é salve, Salvador! Imagina que é o que por amor! Eu sou do pelo! O negro é raça, é tudo da cor! A gente tinha que ir pro Nordeste! Aê, aê! Deus do céu, né, cara? Deus pelo amor de Deus, né, cara? Esse programa ia fazer um sucesso em Salvador. Tu tá bem, Marcos Pianges? Tô bem, muito tá bem. Tá feliz da vida, tá na indecisão, feliz, né? Se vai, se fica, se fica, se vai, cara, né, cara? O cara tem a liberdade de ir e vir. É muita opção, né? O cara tem a liberdade de ir e vir, mas não tem, na verdade, porque o preço de avião é proibitivo. Carnaval, e de carro não vai pra lugar nenhum. O próprio transtorno, o incômodo já é proibitivo, entendeu? Não, não é permitido passar por isso. Pra Floripa não dá. Pra Floripa não dá pro cara aí. Pro litoral ali, gaúcho também não dá. Também não dá. E o que que eu faço agora? Sobra poucas opções. Esse discurso é só... Esse discurso é só nosso, né, cara? Porque... É por isso que tem isso aí, entendeu? 180 mil carros, né, vão passar, né? Todo mundo indo louco 180 pra fazer o carro, essa é a previsão. Vamos deixar de ser ranzinza, cara. Não é. Cada um com seu entendimento, né, cara? É verdade. É como diz a minha mulher, tu tá velho e chato. É isso aí. Eu sou velho e chato, cara. É isso aí. E o que, que ela é? O que, que tu responde pra ela? Pô, ela é maravilhosa. Novinha, galeta. Linda. Cocota. O Ministério de Minas e Energia, na pessoa do seu ministro, o Edson Lobão, descartou a possibilidade de o governo elevar os preços da gasolina e do óleo diesel depois do carnaval. Aí, ou seja, vai subir a gasolina depois do carnaval. Exatamente. Não estamos trabalhando neste momento com nenhum aumento, disse o ministro. O preço do barril de petróleo no mercado internacional está em tendência indefinida de alta por causa dos conflitos no mundo árabe. Não é? A propósito, as vendas de automóveis do modelo bicombustível, ou seja, o Flex, somadas, já representa 85% do total comercializado no país. Olha só. E aí eu pergunto, o que adianta? Mas não, cara, é opção, né? É quase que é o que tem. Não, né? É opção. O único estado que tem, um único estado no Brasil que vale a pena. Sergipe, né? Não, é São Paulo ou Mato Grosso do Sul. São Paulo não é. Então é Mato Grosso do Sul. É um estado brasileiro vale a pena abastecer. Calma, Maurício, calma, que tem crise do petróleo por aí. É verdade. Barril do petróleo batendo a 120. É verdade, Marcos Pianges. Daqui a pouco vale a pena. Mas aí eles vão pegar e vão aumentar o álcool, como foi outra vez. Aí vão pra rua, né? Aí vão pra rua daí. Cara, tu acha que a Petrobras algum dia vai permitir que o álcool passe a valer a pena no Brasil? Não vai, cara. Sabe que eu viajei, um dia eu viajei que a Apple já mudou o mundo em vários momentos. Viajou, Magnata? A Apple mudou o mundo da música com o iPod, mudou o mundo da comunicação com o iPhone. Hortifruti grandeiro. Mudou o mundo dos computadores com o iPad. Imagina se é... Não, com o iPad. Com o iPad, ok, mas com o iPad 2, tem gente que não se ligou ainda, mas a Apple, cara, mudou. Não agora, mas pra daqui a 2-3 anos, a Apple mudou a maneira. Comunicar? De não se comunicar, mas de se informar. De se informar. É um jornal. Né? Por exemplo, tu pega a Zero Hora de hoje, a Zero Hora hoje, tu lê no iPad, folheando. Folheando, entendeu? O aplicativo da Zero Hora pro iPad, tu lê folheando. Mudou mais o mundo, que é o mundo editorial. Mudou muita coisa, na real. E aí imagina a Apple lançar um carro elétrico. Aí mudou o mundo. Se for que nem a bateria do iPhone, acabou, né? Aí mudou o mundo. A Apple só precisa uma quadra. Anda meia hora o carro. Mas é o iCar. A Apple só precisa mudar o mundo das baterias de celular. É verdade. Só verdade. Esse mundo que eles esqueceram de mudar. Vem aí mais uma inovação, né? Não, mas é sério, é o caminho natural. Me contratem, Apple. Abu Dhabi, Dubai, lá, os Emirados Árabes, na verdade, que é um país organizado, assim, apesar de ser uma ditadura, entre aspas, de sheiks, eles ganham todo o dinheiro deles com com ouro negro, né? Com petróleo. E eles apostam e investem. Tipo assim, uma coisa violentamente. Muito grande, violentamente em energias alternativas. Porque eles sabem que uma hora vai virar. Vai virar o mundo, né? Imagina se lá nos Emirados Árabes eles sabem que uma hora vai acabar, né, cara? Imagina aqui, né, velho? Tava lendo uma notícia. Mas o Brasil descobriu ouro também, né? Descobriu, mas e aí? Vamos ver isso quando? Eu tava lendo uma notícia do Portal Social da RBS aqui, da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, nosso parceiro lá naquela campanha de Natal, lembra do Pretinho de Natal claro, e tal? Claro. O Portal Social publicou uma notícia no Twitter de que a água que hoje a gente imagina que vai durar mais X anos, na verdade vai durar só mais 20% destes X anos imaginados. 20%. Ou seja, é mais 20 anos de água aí. Que coisa, limpa, né? Com muita sorte. Mas falando de Brasil, né? Tá falando de Brasil, tá falando de mundo. Porque o Brasil tem a maioria das reservas de água doce do mundo. E aí a capital do mundo vai ser Ijuí. E aí nós vamos ter os navios do Obama no nosso litoral. Tá. Ai, que medo. Então vai ter gente que nem vai ver, vai passar a vida e não vai ver água. Não conheceu água. A gente tá falando uma realidade que é da minoria, de ter acesso à água limpa todos os dias, velho. Sim, não é a grande parte do mundo já vive sem água. Sem dúvida, porra. 2 bilhões de pessoas podem ficar sem água em 2015. Vai acabar agora. E vai ser a grande seca mundial, né, Magnata? 4 anos. Tô ferrado. Se acabar a água, acaba tudo, né? Acaba a cerveja, acaba a mulher, acaba. Vou beber só Coca-Cola daí. Carro. Sim, mas Coca-Cola é feita com o quê? Com água, feita com água em pó do Almir. A mulher acaba, é 70% água, mulher. 70% água e uma costela do Adão, né? Pretinho básico vai acabar. Provavelmente acabe tudo. Talvez tudo acabe antes. Mas o homem é engenhoso, o homem vai arrumar formas de tratar. Não, mais do que isso. Água do mar, né? O homem se adapta, né? O homem vai se adaptar. Acho. Sem água, acho. Água do mar. Sem água é complicado, né? É, água do mar. Vai tomar água do mar. Não, mas dali vai sair. Dessalinizar, né? Talvez a coisa que tenha acompanhado o homem desde sempre, desde o Adão e a Eva, tenha largado do homem até hoje, seja a água, né? Porque a roda não tinha, o fogo não tinha, a pedra tinha, mas não tinha. Ai, o fogo tinha, Magnata. Tinha fogo. Pegava fogo, cara. Tá, mas tu tiveram que descobrir a parada, né, cara? Água não tinha que descobrir, a água era olhar e tava ali. Caía do céu, né? Cidade baixa do céu, água. Descobriram o fogo. Imagina o primeiro copo d'água do Adão. Que Adão coisa, né? Dia ali, pegou o copo, né? O primeiro copo d'água do Adão já ouviu a Eva dizer: bota o copo no lugar! Vai lavar o copo. Adão, lava esse copo aí, Adão. Copinho do Inter, aquele que foi pro mercado, sabe? Duas estrelas só 12 estrelas. Bebeu água. Mas é bom isso aqui, cara. Aí um dia misturou com cevada e não sei o quê. Eu penso quem comeu a primeira bergamota. Sim. Imagina a primeira bergamota. Fodão. O cara abre a bergamota. O Cajê devia estar lá. Um negócio meio laranja, meio brilhoso. Parece que botou. Parece cardioativo. Tu não sabe se come com a... Quem descascou a primeira bergamota foi o Cajê. Quem descascou o primeiro abacaxi. Tu imagina o cara descobrir que aquilo ali tá comendo. Peraí, deixa eu. Preciso me manifestar. Vou dar uma de Mr. P. Pra nós hoje, é que nós estamos mais distantes dessa questão natural da fruta, do pé da fruta. Da produção. Né, da produção mesmo ali, sim, da fruta, entendeu? Da natureza produzindo a fruta. Vocês estão distantes. Pra nós, o homem, quando tava lá, mais primata, o homem olhava a fruta e sabia se tinha que descascar ou comer com a casca, entendeu? Já saía ali na hora. E o coco, tu olha pro coco e diz: atrás desse troço duro e verde tem água. Atrás, no caso, é dentro, né? É o instinto de sobrevivência. Abre o coco pra ver o que tem dentro. Muita gente morreu comendo coisa que não devia comer. Provavelmente. Eu acho que teve muito homem que foi lá comer uma samambaia inteira. Comeu a samambaia toda e morreu. Aí a pessoa seguinte olhou o cara deitadão no chão, uma samambaia ao lado. Opa, isso não se consegue. Eu poderia ter comido o cara. E o cara que pegou o café, torrou. Moeu. Passou num coador com água quente. Sabe quem foi esse cara, né? Saiu um copinho ali de café, tomou. Bom, vou misturar com açúcar. Uma chance pra mesa matar quem foi esse cara. John Coffee. Eu torrei muito café, Magnata. Se não me engano, há um risco enorme de eu estar enganado. Vai, Da Vinci. O Da Vinci inventou o café. Talvez. Inventou não. Não, inventou não, né? Não, ele processou. Entendeu. E o cara que botou o leite no café, imagina. Que coisa, né? Misturar com leite. É, cara, vaquinha. Vê aí se o Da Vinci tem relação com o café. O café, como a gente toma, talvez o Da Vinci, né? Mas, por exemplo, o chocolate, o cacau, os caras, os maias lá, já usavam o cacau como uma comida energética. É isso aí, brother. É o cacau. Feijoada do cacau. Imagina a primeira briga da Faz a Terra, o primeiro soco na boca, assim. Que coisa, né? Não, tinha muita briga. O cara fechou um soco e deu na boca. Não teve briga de soco, cara. É, de tacape. Teve briga de tacape. A primeira briga foi de tacape. Não, acho que o primeiro foi um soco, né? Era de tora. O cara deu um soco, aí doeu a mão dele e inventou. Não, vou bater com a minha mão, né? Vou bater com outra coisa. E dizem que a profissão mais antiga do mundo é uma profissão. Aí começou com a Eva. Foi a primeira coisa que a Eva fez. É a profissão mais antiga, é a caça. É, não é? É a caça, né? Os caras falam que é outra coisa. A Eva saía a caça do Adão. Não era profissão. Não, mas aí a 10 pilha o Adão fechou com 8,50. Primeira do mundo foi 8,50. Promoção, vou fazer. Isso, alguma relação do café com o Da Vinci? Tem uma marca de café Da Vinci, cara. Não, já estamos chegando perto. Por isso ele não sabe pesquisar na internet. Refina a pesquisa. Ah, não, aí é açúcar. Agora botou café. Não, tem Da Vinci e café. Da Vinci, tu escreveu Maurício, Da Vinci, né? Leonardo Da Vinci inventou o café. Bota essa frase. Isso aí. E aí, se não tiver isso, é que não é. É isso aí. Se o Leonardo Da Vinci, por que é que eu, né, Magnata? Não posso dar. Continuando dois. Aqui nos destaques comentados do Clique RBS, por medo de terrorismo, Estados Unidos, a prioridade é tua, tá, Maurício? Tá. Na informação, por medo de terrorismo. Ele inventou a tesoura, cara. Ó. Bola na rede. Helicóptero. Por medo de terrorismo, Estados Unidos e Brasil removeram em sigilo, nas últimas semanas, as máscaras de oxigênio do banheiro dos aviões. Eu notei isso, eu ia pro banheiro pegar um ar. Fez falta. Cara, que loucura isso, cara. Setores de segurança dos Estados Unidos constataram a ameaça das máscaras de oxigênio sendo usadas como explosivos, por exemplo. Caramba. Né? Não, na verdade, eles perceberam que pode ser usado. Pode nunca foi usado. Nunca foi. Porque... Nunca pegaram nenhuma bomba, nenhuma espingarda em nenhum aeroporto brasileiro. Nunca pegaram. Sem a máscara de oxigênio, os passageiros que estiverem no banheiro ficam mais expostos em caso de despressurização da aeronave. A partir de agora, comissários terão que abrir o lavatório e socorrê-los caso isso aconteça. Ah, que legal. Em altitudes, constrangedora a situação. Cara, imagina, meu. Tu tá lá fazendo cocô, e aí o avião começa a cair, todo mundo com a sua mascarazinha, e tu lá fazendo cocô sem máscara. Pior a enfermeira. A aeromoça tendo que ir lá te buscar. A enfermeira. Cara, mas se tá caindo o avião, vale aquela frase, né? O que é um peido pra quem tá todo cagado? É verdade. Bom, literalmente, nesse caso. Não, o problema é se não cai, né, cara? O grande problema... O cara sai todo cagado. Cai. O grande problema é não cair no avião. Vai cair, você se arriando, todo sujo. Tipo, aí quase levanta, quase famoso, né? Que o cara confessa, eu sou gay. O avião não cai. E aí? Esses dias quase aconteceu isso na última balada do Pretinho, o ônibus tava meio, né? É. Quase que tu liberou. Teve um cara que começou a gritar. Eu sou! E aí o motorista acordou. Bom, uma última informação sobre essa notícia aqui. Em altitudes de cruzeiro, cerca de 12 mil metros, há risco de perda de consciência e até mesmo morte, caso o passageiro fique sem a máscara por muito tempo. Que é loucura, sabe? Isso aí é minutos, 5, 6, 7 minutos. Pressurização, como é que funciona, né? O ar que tá dentro do avião, ele é alguns milímetros, com menos pressão do que o ar que a gente tá aqui. Por isso que dá sono no avião. Dá sono porque tem um pouquinho menos de oxigênio. Eu tô sempre com sono no avião. Tem um pouquinho menos de oxigênio pra não explodir o avião. Certo. Se tivesse a mesma quantidade de oxigênio que tem hoje aqui na nossa vida, aqui e tal, explodia a relação nada de oxigênio lá em cima com muito oxigênio dentro do avião, explodiu o avião. Então acharam um cálculo certinho ali que não tem. Aí o que acontece com o tempo de despressurização? Glóbulos oculares começam a soltar. A morte do avião é muito horrível, porque o olho começa a soltar das pessoas. É tipo um abraço pra vocês que estão no aeroporto agora. Vai pegar aquele voo pra Salvador. Boa viagem, não, galera. Vá no banheiro. Vai curtir o carnaval no cara, Rio. E deve ter um monte de gente nos ouvindo agora indo pro aeroporto. Mas eu não entro em banheiro de avião, cara. Se eu puder, eu também. Não, em banheiro de avião, tu já sabe o que a pessoa vai fazer. Do jeito que ela entra. Não vou de uma hora. É número um, você entrar de frente, é número dois, você entrar de costas, né? É muito pequeno. Tem como virar lá dentro. Que coisa. Bom, vamos passar aqui a previsão do tempo para o carnaval. No Rio Grande do Sul, todo o feriadão de carnaval terá tempo seco, com sol e tardes de muito calor. Tem previsão de chuva, porém isolada, e que não atrapalha em nada, porque são chuvas passageiras, além de isoladas. Embora a massa de ar frio perca força, as noites e madrugadas serão bem agradáveis para comemorar o carnaval. Ah, é? No litoral norte, o nordestão confirmou presença. Fiada. E por isso, para o litoral norte, as aberturas de sol serão alternadas com certa nebulosidade e até mesmo alguns chuviscos. Mas mesmo assim, a temperatura máxima gira em torno dos 28 graus. Santa Catarina, o carnaval deve ter tempo instável, mas com aberturas de sol. Para quem vai passar o carnaval na praia, o jeito é não desanimar, pois ocorrerão períodos de sol. No oeste, meio oeste e Planalto Sul, o tempo fica aberto com sol em Santa Catarina. Eu vou pro meio oeste, então. O negócio é pro meio oeste. Bem no meio. Meio oeste. Ah, cara, assim, ó, eu vou dizer um troço. O negócio é ficar onde tá, cara. Onde você está, fica. Ficar. Quem foi, cara? Por que, Potter? Potter, tu é um guri, Potter. Por que que eles vão? Não, por que que tu peidou, Potter? Ah, que peidei, cara. Peidou, cara, peidou. Pô, cara, é bullying agora essa semana. Escolheram agora? Não, não. É, por isso, eu cheguei agora. É cheguei isso. Agora, não sei olha de nada. Olha só quantas pessoas tem aqui dentro. Então olha pra mim e fala por que tu peidou. Tá com a cara? É incidente. É o teu histórico. O Cagê apontou que é pra que ti. Falou aqui, assim? Não, não. Ele, o Cagê ele apontou pra não, ti. Não, ele olhou pra mim e disse... Tu ouviu? Cara, não, vamos abrir a janela, vamos abrir a janela. Alguém peitou, né? Falou, dá pra abrir a janela do estúdio? Dá, por favor, pode abrir, pode abrir. Ele vira pra mim assim. Cara, esse fez barulho, não fede, né? Todo homem, de verdade, sabe disso. Se fez barulho, ele fedeu. Eu não ouvi o barulho, eu só ouvi o fedor. Se fez barulho, fede aquele assim, ó. O meu que... Não, não vamos falar sobre isso. Como é que é o... Não vamos falar sobre esse tipo de coisa. Esse fede. Não, isso aí é só barulho. Muito barulho por nada, né? Esse é aquele que tá com problema de... Tô peido. Pratos do dia! Tá fraquinho hoje. 8h28, Joaquim comemora 6 anos com os pais Angélica e Luciano Huck. Ai, que amor! Como é que foi, Huck, o aniversário do guri? Loucura. 19, Kirtley. Ele não pode mais imitar os caras da Globo agora. Não pode mais. Ah, não, tá vetado. Loucura. Courtney Cox bebe drink gigante no Havaí. É importante, Eu não sei quem é a Courtney Cox. Ela é daquela série Pânico, lembra? Do Pânico. Ah, tá voltando, aliás, já tem um filme prontinho. A Courtney Cox é dos Friends, né, cara? Também? Friends. É que eu só vejo que é de a Mônica. A Mônica, é. É Jennifer Aniston. Isso mostra o quanto eu sou homem, né? A Mônica do Friends é papo de gay, né? Sabe a Mônica do Friends? É, gay. Ai, no bar, falando a Mônica do Friends. É, pelo amor de Deus. Vocês são os tigres, é muito legal, Friends. Cara. Foi o Neil ou foi do Mônica? É Mônica Giant Cox, como é o nome dela? Courtney Cox. Courtney Cox. E o que ela tomava? Mônica Giant Cox. Ela gigante. Giant Cocktail. Gigante no Havaí. Ela era esposa daquele David. As bolas. David Arquette, aquele cara que também foi preso e um monte de coisinha. 12h33, Adriane Galisteu. Mima o filho em almoço no Rio de Janeiro. Ai, que amor! Ah, mas é o mínimo, como né, que ela pode como fazer. Como é que o jornalista, a tua produção, que a gente sabe, que tava mimando o filho? Que ele tava acompanhando a Galisteu. Ela acompanhou todo o movimento dela, né, dizendo... Eu vou te mimar. Ele tava as bochechas. Que coisa fofinha. Deu? Deu. 14h30, Isis Valverde termina noivado com o empresário, diz jornal. Maravilhosa. Ela me ligou antes de terminar. Ela é linda, cara. Tá na nova novela da Globo. Maravilhosa. 16 tá na, 13. Já tá acabando. Talvez não, uma... Titi, ela vai nova, talvez a grande atriz da nova geração. Isis Valverde. Toda, mas todo dia tem uma. Essa dela. Talvez seja a grande atriz da nova só geração. Cada dia tu faz uma aposta aqui no programa. 16 e 13 com pernas à mostra, Jennifer Lopes vai à festa do American Idol. Cara, Jennifer Lopes regravou Chorando Se Foi da banda Kaoma. Não, tá no site parte da Atlântida já. Na verdade, ela não regravou, né, cara? Ela botou um refrão, é uma versão. É uma chupada, na verdade, do refrão, né? Não é nem uma tradução. Ela paga, é uma tradução. Qualquer. É tipo assim, o que o latino fez com Numa Numa E, ela fez com o Chorando Se Foi. Ela paga direitos pro compositor. Kaoma, imagina o cara do Kaoma 10 anos, 20 anos depois. Tava na merda, recebendo uma graninha da gente. Recebendo uma grana da gente. O Nando Reis gravou essa música no Bailão no Ruivão também, cara. Chorando Se Foi? Com a Joelma. Antes da. Exatamente, com a Joelma. A Joelma do Colapso? Será que a lambada vai voltar? Em um dia só me fez chorar. Chorando. Essa música. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Muito bonito. Essa tem endereço. Muito bonito. Vai botar aí ou posso falar o último? Pode falar o último aí. Ah, agora é questão de 10 minutos atrás. 10? Não mais do que isso. Não mais do que isso, Peter. 10 minutinhos atrás. Era 6:11, 10 minutinhos atrás. 6:11. 6:11. Dezinho. 10 minutos. Não mais do que 10. 10. John Mayer toma tequila com um grupo de mulheres em Nova York. Tem que respeitar esse magrão. Esse sabe viver. Parabéns, hein? Tequila. Eu nunca tomei tequila com um grupo de mulheres. Não pela tequila, mas pelas mulheres. John Mayer. Acho que é John Mayer. John Mayer. Ele largou agora John Mayer. John Mayer. Ele não quis casar com ela. Como Zé Mayer. Cara, ele pegou a Jennifer Aniston depois que o Brad Pitt pegou a Jennifer Aniston. Mas a Jennifer Aniston veio sem bunda, né, pessoal? É tu que veio com bastante bunda, né? Mas eu não tenho que ter bunda. Baita bundão. Não, mas eu não preciso ter. Mas a Jennifer. Esse profissional veio sem. Clube do Remo. Eu amo ela. Ô, meu, eu tô aqui no trânsito e agacho legal fazer. Fazer um serviço aí pra galera. Pô, que cara, tá... eu também acho legal a situação, tá, mas mesmo se eu não achasse, se tu acha legal, tem que fazer. Cara. Olha só, o trânsito tá parado na BR-101. Paradão. Entre o pedágio de Palhoça e a entrada pra Praia do Sonho, em Santa Catarina. O Maurício, do papagaio. Saída de Jennifer Aniston é a Rachel do Friends. É verdade. Claro que é. A saída de Porto Alegre pela Assis Brasil tá com lentidão antes mesmo do Fórum do Sarandi. O fluxo é bastante intenso em Gravataí. 32 mil veículos já foram ao litoral pela Freeway. O fim da pista dupla na BR-101 deixa trânsito lento em Sombrio, Santa Catarina. O trânsito está completamente parado no trecho de Tubarão na BR-101 em Santa Catarina. Tá muito legal. Acidente com óbito no trevo de acesso a TAPS na BR-116 indo pro sul do estado. Caramba. Começou a contagem então, é isso? Há pontos de lentidão na RS-040 no entroncamento com a RS-118, quem vai para Cidreira e Pinhal. Quem vai 84 carros por minuto nesse momento em Gravataí. Que loucura, rapaz. Rota do Sol com movimento tranquilo nesse momento. Pra onde vai a Rota do Sol? Vai pra onde? Serra. Da Serra pro Litoral. Vale a pena. Se tu for não dá certo, se tu vier pro litoral pela Rota do Sol. Eu vou atualizando aqui. Vai atualizando. Posso dar um recadinho aí pra galera, pra multidão que tá nos ouvindo neste momento na estrada? Não adianta se estressar. Não adianta. Né? Não adianta. Você que tá com seu filho no carro, com a família, com criança, não adianta se estressar. Vai na. Optou por ir, né? É isso aí. Sabia que ia estar assim, né? Então não te estressa, cara. Vai na boa, não briga com a mulher, não briga com as crianças. Vai ter tá começando o feriado, né? Sabe que especialmente com a mulher, não briga com... Porque a mulher que briga mais, né? Não briga com o marido, não briga com os filhos. Te acalma, querida, te acalma. Calma! Sabe, Magnata, eu vou pegar minha fumbica agora, daqui a pouquinho, e vou, né? Bem relaxadinho. Mas tu vai bem na boa sempre, né? Claro, fiz vários enroladinhos pra levar. Enroladinho de salsicha. Enroladinho de salsicha. E aqueles com cremezinho de confeiteiro, sabe? Ô, sei. Ah, aquilo é uma beleza. Vai o pause, a vesguinha e o cãoconheiro no carro, tudo isso aí, mas umas frutas, uns legumes que eu comprei, né? Que eu sou vegetariano, né, Magnata? Sabe como é que é, né? Não como carne. E a nega guerreira vai lá, né? Lambuzando os beijos, né? Guerreira, brincadeira. Vamos lá, levar umas rapaduras. Puxa, papai. Mas tu vai pra onde, Pauso? Eu vou ali pra sabe, terminal turístico ali, Cidreira? Sei. Eu vou ali. Ali, duas quadras depois. Vou ficar ali, vou fazer um despacho. Pô, despacho! Ah, ali é legal. Carnaval! Ah, ali é legal. Sabe que eu gosto de fazer esse tipo de cerimônia fora da data, né? E é manjar, já passou? Certo. Deixei pra fazer agora, né? Vou despachar um peru lá. As velas também, vai. Vou despachar um monte de vela, um monte de vela. E quem sabe vou despachar também a Nega Guerreira, já faz um ano que eu tô com ela. Não aguento mais essa negócio. Obrigado, Pauzinho. Obrigado mesmo. 6h24, vamos dar uma rodada. Vai daí, o que tá vendo aí, Potter? Cara, o preço tá ferrado no Brasil. Vai comprar? Qual modelo de Ferrari tu quer comprar? California 4.3 V8, 460 cavalos. Essa não é legal. A melhor é a California, a Nova York. Procura uma F, alguma coisa que tu vai te dar bem. 1.350.000 reais. Tá bom. E aí tem uma 599 GTB Fiorano 6.0 V12, 620 cavalos, que custa 2 milhões e meio. Fiorino não me interessa. O Cristiano Ronaldo tem exatamente essa. Eu também tenho, Amaral. Vai te dar a sugestão, quem mais entende de carro aqui na mesa, com modéstia, eu tô falando. Sou eu. Compra a V12, né, vai? Se vai comprar a Ferrari, compra a V12. 2 milhões e meio. O bom da V12 é que ela não desvaloriza. Compra por 2 milhões e meio, vende por no máximo 2 milhões e 400. Cara, 2 milhões e meio no carro não precisa. Não perde dinheiro. Vai perder no máximo 100 milzinho. No máximo 100 mil. Olhando rapidamente, aqui é o carro mais caro do Brasil. Que coisa. Não tem carro mais caro que isso aí no Brasil pra comprar. Tu queria mais nojo, caro que esse? Tudo bem. Agora me deu nojo de ver isso aí. Sério, cara? Um Porsche. Mais popular. Mais popular. 911 cavalos. O mais popular. 1.0. O mais popular. 1.0 sem ar. Não temos, senhor, carros populares na Porsche. Porsche de entrada. GT, vê o GT. Porsche Carrera mais barato é o S Coupé 3.8 mecânico. Esse daí é mecânico. 495 mil reais. É mais acessível que a Ferrari. Não é legal, isso aí não é legal. E o mais caro é o de 899 mil, que é um 911 Turbo S. Esse aí é legal pra dar pro filho que passa no vestibular. Filho passou no vestibular, dá um Porsche pra ele. Depois dessa, só contou uma piada, né, cara? Piada do Bodote! Apoio! Lacoste, o jacaré que não virou bolsa! No avião com aquele oxigênio que dá sono, a loira reclama pra aeromoça. Eu não posso sentar naquele lugar de jeito nenhum, eu quero trocar! Aeromoça, mas senhorita, o lugar me parece muito bom. Você não entende, não posso sentar na janela! A senhorita tem algum motivo especial, náuseas, medo de altura? Eu tenho um problema muito mais grave, eu acabei de voltar do cabeleireiro, se sentar ali, vai desmanchar todo o penteado. Cabeleireiro. Voltei do cabeleireiro. Adoro. Vai daí, Marcos. Dicionário do macho moderno. Ah, é? Álcool. Cosmético utilizado pra embelezar mulher. Carro. Objeto sagrado que só pode ser tocado por mãos cuidadosas. Viu o preço que tava os carros ali. Olha aí. Casamento. Ritual maligno que consiste em prender a alma masculina e seu cartão de crédito ao lado de uma mulher por toda a eternidade. Cerveja, ver água. Dinheiro, item utilizado para atrair mulher. Olha aí. Velha. Pai, sujeito que engravidou a namorada e não conseguiu fugir. André Jones de Gaspar, Santa Catarina. Que coisa. Muito bom. E aí, tu por assim, conceituoso? Eu preciso repercutir aqui um assunto. Tem um e-mail pra mim de Mari pro João. Negócio é repercussão. Mariana, Porto Alegre. Mariana. Percussão, né? É bonito. É o seguinte, deve ser bonito. É percussão ou repercussão? Percussão e repercussão. É tudo comigo. Repercute. Só um toque antes. Não é porque não existe Mariana bonita que vocês podem engravidar, Marianos. Calma aí, engordar. Deixa as Marianas fazer o primeiro GT, cara. Não pode estragar o ditado. Né? Não pode engordar. Não embaranga. Aí elas ouvem aqui, não existe Mariana feia. Aí começa a comer. Se joga nas quartas. É um serviço. Muito bem lembrado. Podia ter uma lei, né? Se uma Mariana engorda, tem que mudar de nome. É isso aí. Vai vir aqui nome. Vira Mariângela. Mariângela é nome de gordinha. Marielle. Beijo pra todas as Mariana. Marineide. Bom, é o seguinte, a Mariana diz aqui, ó. Ouvi ontem o velho Porã se pronunciar a respeito das gordinhas. O velho Porã? Eu perdi. Novo, porém, é a mesma pessoa. Não, não é. Não é a mesma pessoa. Nesse momento, vocês pretinhos soltam aquelas exclamações típicas de quando um assunto repercute. Mas este não é um e-mail magoado. Eu até concordo com o Porã, mas tanto as gordinhas quanto as magrinhas às vezes são meio malas. A mulher é mala em geral, né, cara? Boa, pois é, pessoal, uma opinião pessoal do Porã. A mulher ser mulher ou a mulher do cara? Não, a mulher é... Toda mulher! Cara, toda a mulher é um mal necessário, né, velho? Essa que é a verdade. Mulher é um mal necessário. A opinião do Porã não reflete a opinião dos integrantes desse programa. Boa, obrigado, Mari. Bom, aí seguindo com o e-mail da Mari... Agora o Porã segue com ele. Vejo os dois tipos de mulheres em festas, e as gordinhas são as mais alegres, mais faceiras, mas algumas são meio sem noção. É, realmente, gordinha sem noção é meio difícil de aguentar. Ele continua dando opiniões enquanto faz a leitura. Aretuzas, né? É que ontem eu olha falei... Olha a minha roupa! Ontem, mais uma vez aqui nesse programa, vinha defender as gordinhas, porque né, a gordinha não tem ruim, né, cara? Tu vai tomar uma gelada, vamos tomar uma gelada. Tu vai comer um X, vamos comer um X. Vamos tomar um picolé. Não tem ruim, né, cara? É mais ou menos isso. Já as magras, quando as vejo em festas e em bares, em alguns momentos parecem plantas ou paisagens. É verdade, sérias, metidas, intocáveis. Exatamente. E umas... Quem é essas? Por isso que as magras. E tem as um magras. Detalhe, as tem magras. Um agravante pras magras e que se acham bonitas, talvez nem sejam, porque beleza é subjetivo. As magras que acham que o cara tá olhando pra elas, elas fazem uma cara do tipo... Ai, nojo, que nojo. Sabe? Aquela cara de nojo, de desagrado. E na verdade o cara tá olhando. E quando tu, na verdade, não, o cara tá olhando o joguinho de futebol que tá rolando. Sim, o cara é meio vesgo, né? Não, ou quando tu pede, por exemplo, as horas, elas te ignoram por completo, porque elas acham que elas são muito, muito, como muito diz um amigo meu, cara, como diz um amigo meu, tira o fone aí que eu vou ter que falar fora do ar. Eu tenho que tirar o fone? Pega essa... É bem isso aí. O cara saiu no ar, velho. É saiu, bem isso aí. Acho que vazou, hein? Acho que vazou. Acho que vazou. Bom, seguindo aqui o e-mail da Mariana, na verdade o físico não é o que deve classificar a pessoa. E sim o que ela nos transmite. Aonde isso, porra? E nos acrescenta. Numa biblioteca? Aí, nesse momento, alguém tipo Piangers fala, segundo ela aqui entre parênteses, alguém tipo Piangers fala, ela só pode ser gorda. Seria o Potter se estivesse aí. Eu não estava no problema. Eu sou gordinha! Mas não sou aquela gorda de óculos crespa e fã do Lost. Putz. Pô, as melhores gordas são as crespas fã do Lost. Aquelas fãs do Luan Santana que choram e tal. Isso é ela que tá dizendo, não sou eu, tá, gente? Fã do Luan Santana. Esse tipo mesmo que vocês imaginam e que já viram por aí. Cara, eu, assim, eu só vi coisa bonita nas gordinhas até hoje na minha vida. Deixa o pessoal. É mesmo? Mas óbvio. Todas? Todas. Até aquela lá de Blumenau. Vamos prestar atenção nesse ponto aí, pessoal. Vamos acabar esse e-mail de uma vez. Beijos pra você, Féter. Beijos para você, Féter, que até pra ir no Zafari comprar um litro de leite, se perfuma e se emboneca todo. Ela te conhece. Como se estivesse num desfile. Eu não olhei isso aí, cara. Desculpa, meu. Viu, sim? Tu só esperou por esse momento. Eu não vi, cara. É que é nas linhas finais. Pois... São dois, cara. Primeiro é o Maurício que te ferra esperando, depois o Porã que lê. Se cai na minha mão, eu passo por cima. Na verdade, sim, eu queria só esclarecer. Deixa eu ver o nome da menina aqui, por favor. Mariana. Não, é Mariângela. Porque ela já falou que é gorda. Então é Mariângela. Te chamou ainda de Marinade. De embonecado. É, não. Se emboneca. Por que que tu te emboneca pra que tu bota pra perfume pra ir no Zafari às 6 da tarde, cara? Cara, eu não boto já viram as caixas perfume do pra Zafari, ir no Zafari às 6 da tarde, cara. Sim, tá aqui no pretinho às 6 da tarde. Hã? Tá às 6 da tarde aqui. Sim, eu não boto o perfume pra ir sábado, no super, cara. Sábado. Onde quer que seja, qual super. A questão é que eu sou cheiroso, né, cara? Ah, tu é cheiroso? Naturalmente cheiroso. Não, é que as caixas são muito bonitas, né? De todos os... Verdade, cara. Tá bom, vamos fazer os classificados então? Acho que tá na hora de fazer os classificados. Mas passou, né? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Estou vendendo todos os móveis da minha escola de idiomas. Já que precisei encerrar as atividades. Vendo cadeiras universitárias estofadas, aquelas de um braço, quadros brancos, balcão. Só pra maneta. Ó, tô vendendo aqui uma universidade pronta só pra maneta. É, sabe por causa que é por causa disso aí que eu sou corcunda, né? Eu não tinha carteira, não tinha na Bahia, na cidade. Ela ficou bem feliz agora, cara. Tinha que ter canhoto, não tinha canhoto, era canhoto, eu tinha que escrever na direita. É verdade. Eu fiquei 3 anos escrevendo na direita. Não tinha, na nossa época não tinha aquelas cadeiras pra canhoto, então tinha que fazer uma curva pra escrever. Que é ridículo, isso. Agora é tem canhoto. É por isso que eu sou canhoto. Cara. Aliás, daqui a pouco eu tenho aqui alguns fatos curiosos sobre canhotos. Podiam eliminar os canhotos. Canhotos. Mas aí, segue aí. Cara. Canhoto erra pênalti, cara. Não erra. Só erra pênalti quem é canhoto. Quem melhor bate pênalti. Tirando eu, né? Que não sou canhoto e erro pênalti. Não, fica na direita. Quem melhor bate pênalti é canhoto. Não, claro, cara. Quem erra pênalti é canhoto. Pode acompanhar na próxima cobrança de pênalti na sua vida, o canhoto vai errar. O Zico não era canhoto? Não, era direito. Não, o Maradona canhoto. O canhotinho de ouro. O próximo cara que errar um pênalti vai ser canhoto. Vai ser o canhoto. Pode cuidar. Próximo. Agora tem um canhoto errando pênalti. Posso continuar vendendo aqui? Ela quer vender os móveis da escola de idiomas, já que precisou encerrar as atividades. Então, é tudo aqui, ó. É banco, balcão, prateleira, mesa de recepção, inclusive material didático de língua inglesa. Tudo seminovo, em ótimo estado, por um preço super legal. Preciso desocupar a sala em que estava o mais rápido possível. Moro em Caxias, a escola também fica num bairro de lá. Interessados, favor entrar em contato pelo e-mail boulevardidiomas@gmail.com. Boulevard idiomas@gmail.com. Talvez tenha falido por isso. Por que, Almir? Por causa do nome. Fica difícil. É difícil, né? Boulevard. Tá no Boulevard. É. Tô indo lá no Boulevard. Pois é. Atrapalha o aluno. Deve ser, Almir. Concordo faliu, contigo. Né? Infelizmente faliu. Concordo. Agora vai ter que vender tudo pra tentar Boulevard sair. Boulevard Idiomas devia ser escola de francês, né? É verdade. Ninguém tava entendendo nada, nem o nome. Mas é idiomas, né? Deve ter mais de um. É, pois é. Boa. Só mandar. Me chamo Vander e moro em Criciúma. Quero anunciar o meu AP na planta. Entrega para julho de 2012. O AP fica no edifício Mont Royal, é o 10º. Que é o último andar, tem 2 quartos, sacada com churrasqueira, tá localizado no centro de Criciúma, próximo ao estádio Heriberto Rios. Boa vista, hein? O valor é R$139 mil, mas como está na planta, tô pedindo R$35 mil, mais o saldo devedor direto com a construtora. Direto. Aceito o carro ou terreno como parte do pagamento, sendo este valor negociável. O e-mail para contato é apartamentocriciuma@hotmail.com. Aí eu li ali o e-mail do cara, a descrição do apartamento rapidamente e vi ali, AP fica no edifício Mont Royal, 10º andar, 2 quartos com churrasqueira. Pensei, quarto com churrasqueira deve ser demais, né, cara? Uma churrasqueira na sacada do quarto. Não, acho que ele quis dizer 2 quartos. Não, ele disse, foi eu que li errado. Ah, tá. Mas ia ser bom, né, um quarto com churrasqueira. Não, meu quarto tem churrasqueira. Bota nego velho. É pouco prático só, na verdade, né? Cara, fazer churrasco na cama, fazer uma ovelha. Domingo pra já na churrasqueira. Aí o cara bota um espeto giratório e fica deitado, né? Vendo o jogo, dando uns tapas na bunda da mulher. Isso sim é macho, cara. O cara que instala uma churrasqueira no quarto. Isso é homem, cara. Macho é o cara que instala a churrasqueira no quarto, dá um tapa na bunda da mulher e diz: vai buscar uma cerveja, velha! Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Eu só acho o seguinte, Potter, rapidamente, antes, sem querer me meter no teu negócio aí, Potter. Pede o que não tem as pinças de freio pintadas da cor do carro. Não, eu já tava pensando nisso. Né? Pede com a pinça de freio dourada. Já tava pensando nisso. Legal. O cara economiza aí nessa brincadeira 60 minutos. Exatamente. Pinça dourada é muito bom. Vamos lá, doutor Alceu, estamos de volta com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Exatamente. Da Milera Moda está nas ruas e o doutor Alceu vai trazer as informações do esporte no final de semana de carnaval. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Doutor Peter, o carnaval tá liberado pros jogadores do Flamengo, doutor Peter. Mas tá só certo. Flamengo. O Inter vai trabalhar, mas no Flamengo não tem saída. Se ou tu libera ou eles vão. Aí tira a culpa. Já tá no contrato, né? Assim, você será liberado para desfilar. E o Adriano, meu imperador, vai fazer o quê? Tá na Roma. Não, mas ele não tá rescindido. Ele rescindiu a Roma. Não, acho que ele pediu desculpa para não ser rescindido. Ele pediu desculpa. O clima tá bom lá no Inter, viu, doutor Potter? Doutor Tigma falou que o Pífero é parte da virada. Tá tranquilo lá, o clima é tranquilo, gente, tá. Acho que acabou assim definitivamente o futebol. A lua de mel na Não. Eu acho que acabou a era Vitório Piffer e Fernando Carvalho. O Carvalho não viaja mais. Já não viaja. Ele viajou pra enfrentar o Emelec em Guayaquil e já não viaja mais. Eu acho que eles vão se afastar. É natural, né? O Inter teria que um dia, né, saber caminhar sem os dois maiores dirigentes da sua história. Isso aconteceu de uma forma meio esquisita, política. A do Fernando Carvalho foi meio que natural, assim. Aí o Sigma rompendo com o Inter B, rompeu com o pensamento do Fernando Carvalho. Aí o Fernando Carvalho se afastou. E o Vitor Pifa vai ficar nessa onda defendendo o Inter reformar o Beira-Rio com recursos próprios, o que já não pensa a atual direção do Inter. Aí vai ter, tá tendo já uma discussão no conselho que vai ser definido aí nos próximos, sei lá, 30 dias, isso. O Lima renovou com o Caspias até 2012. Ó, o Lima. O Caspias que vai jogar com o Grêmio, né, doutor Caspias? Na quarta-feira de Pimba. Quantos anos tem o Lima? O Lima, deve ter uns 32, banco. Não, só baseado em que o senhor dá essa resposta? Mas deu nem bem, doutor Caspias. Em Santa Catarina, o futebol não para, doutor Caspias. Não Peter. Para, doutor Osil. Exatamente. Hoje de noite tem o Criciúma com Concórdia, às 8h30 em Concórdia. Coisa o boa. Figueirense vai tigre. Jogar com o Metropolitano. Ei, Figueirense! Força, Furacão! Tá todo mundo indo pro Scarpelli lá, doutor Piander. Exatamente, no sábado tem a Chapecoense com a Bahia. Às 4h30 da tarde. Vai passar no 12, entendeu? Quebra tempo. Tudo, Havaí! Exatamente. Doutor Almir é a Bahia. Eu sou havaiano. E no domingo, doutor Caspias, acha que não tem jogo no Catarinense? Tem? Claro que tem. Olha aí. O Brusque com o Joinville. O Brusque joga o Aloísio, ex-Flamengo, ex-São Paulo. R$30 mil. Ganha 30 mil reais. Jogava viola. E o resto do clube. O que tu acha, Potter, dos salários dos jogadores do Brusque? Eu acho que são baixíssimos, cara. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alcim. Comparado com o teu, cara. Comparado com o teu, tá bom. Não, o Aloísio ganha R$30 mil. Então, mas tá bom, não tá? Os outros não ganham. Não, óbvio, comparado, né, com o nosso, é só metade do nosso. Um pouquinho mais, né? Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho pra rapaziada que tá a fim de curtir o carnaval mais quente do litoral catarinense. Reúne o seu bloco e vá pra folia do Bali Rai. Uhum. Reúne o seu bloco e vá, não é? Reúna o seu bloco e vá, ou reúne o teu bloco e vai. Isso o aí. Summer Club preparou 3 noites de tirar o fôlego, dias 5, 6 e 7. No comando dos blocos, uma super seleção de DJs: o Léo Cury, o Mário Fichetti, o Puff. O Puff! Leozinho e Pationic, Fabrício Puffy. Peçanha e Gui Borato. Puff é meu amigo de infância. Em Porto Belo, no dia 5, tem ainda a banda Nego Joe, nossos queridos amigos, destaque do Planeta Atlântida deste ano, em Santa Catarina. Não dá pra perder o Nego Joe no Bali Rai. Não dá, acesse, né, o site do Bali Rai e confira a programação completa de cada casa, além dos pontos de venda e valores dos ingressos. Let's do it. Não deixe o seu bloco de fora. Let's Capriche dance. Na não fantasia e venha curtir o carnaval do Bali Rai, onde a magia do verão acontece. Eu já fui no carnaval do Bali Rai uma noite em Porto Belo. Porto Belo. Não, fui casado. Não, lá é muito bom. Lá é namorava a Tony naquela época, a gente foi lá e eu não lembro de muita coisa. Muito bebeu? Bom lá, né? Tu bebeu? Não vou negar. Tava a pé, né? No carnaval. Cara, teve uma matéria. A pé com a mulher no carnaval, tem que beber, né? Tem uma reportagem da Band lá no carnaval do Nordeste, que a menina pergunta pro cara assim: já pegou quantas no carnaval? E ele diz: nenhuma. É, a repórter vai lá dar um beijo na boca do gruda, cara. Gruda. E diz assim: pronto. É o papel que eu vou fazer hoje à noite, que eu vou ficar nos bastidores da transmissão, nas duas noites de carnaval aqui de Porto Alegre. E aí vai ter um momento da noite, mais tarde, obviamente, né? Que aí eu já vou estar bêbado, né? Deixa eu fazer uma observação sobre o carnaval de Porto Alegre, porque na semana passada teve desfile, teve o ensaio técnico oficial, e eu deixei o meu carro num estacionamento muito bem organizado pela EPTC. R$15, estacionamento bem organizadinho. Sempre EPTC. Com uma pessoa ali indicando onde colocar o carro, não tem tranqueira. Isso é uma coisa que tem que se dizer, né? Porque a gente. Uma multinha no final, ganhou uma multa. A gente vai. A gente fala muitas vezes mal da EPTC aqui, que tá prestando um belo serviço lá no São Paulo, de Porto Alegre. Eu tenho uma tese que a EPTC multa pouco. Eu nunca falei mal do IPTC. A mim, muita. Porque tu é um fora da lei. Posso ir aqui nos fatos... Não, fatos curiosos sobre os canhotos. Ai, boa! A maioria dos canhotos desenham figuras voltadas pra direita. Claro, da esquerda pra direita, né? Errado. Acabei de fazer uma cabeça aqui, ó. Ah, a tua cabeça... Eu fiz pra esquerda. Olha só, Potter. Mas tênis, que belíssima cabeça tua. Tênis, beisebol, natação e esgrima são os esportes onde os canhotos mais se destacam. Ah, esgrima, né? Nós estamos ganhando. Tênis. Aí no futebol, né? Beisebol, natação e esgrima. Sabe por quê? Porque é o contra-jogo, é o jogo que todos vocês não têm. No tênis, por exemplo, assim. No boxe, então, deve ser incrível. Existem duas vezes mais homens canhotos. Nunca ganhei de um canhoto no Paroímpar. Ganhei. Sabe aquele cara que ganhou do Vitor Belfort? Duas vezes mais homens. Anderson Silva. Anderson Silva é canhoto. Tanto que o chute foi de esquerda. Foi de canhota. Uhum. Quantas mulheres a mais que homens canhotos? Não, duas vezes mais homens do que mulheres canhotos. Canhotos recuperam-se mais rapidamente de derrames do que destros. Eu desejo um derrame pra vocês. Pra vocês provarem isso. Para, Pedro. O cara fica todo orgulhoso. Viu? Posso ter um derrame. Agora boa sorte. Agora prova pra mim. Não, vamos ter um junto, então, eu e tu. Não. Vê quem sai primeiro. Claro, a gente tem que ter a comparação, né? De um modo geral, canhotos são melhores em percepção tridimensional e pensamento. Ah, isso é verdade. Ó. Oh. Não sei o que é tridimensional, mas é verdade. É filme. 3D. Percebe melhor. A minha vida é em 3D. Vocês conseguem ver o Toy Story consegue lá. Consegue imaginar em 3D. Sim, eu olhei. Cubo, Avatar sem óculos. Sabe a geometria analítica, o cubo da matemática? Sim, ali, tu seria melhor. Cara, e vai sair o Brokeback Mountain 3D agora. É. Dá pra ver dentro da barraca. A cena da barraca vai ser 4D. Destros vivem mais do que canhotos. Ó. Quanto tempo mais? Não, só diz que vive mais. A gente vive mais. Alcançam a puberdade de 4 a 5 meses depois do que os destros. Isso explica muita coisa, né, Potter? Ele não consegue, entendeu? Explica muito. Tudo perdido assim. Metade dos usuários de computador canhotos usam o mouse com a mão direita. É verdade. Aí, ó. O dia do canhoto é 13 de mouse, agosto. Né? 13 de agosto é o dia do nosso dia, o dia do canhoto. Dia do canhoto, 13 de agosto. Uhum. Mandei um abraço pro meu irmão, que é canhoto, e pra mim, Thiago, bicho da PUC RS de Viamão. O bicho da PUC? Isso aí. Ó, o bicho da PUC. E o que mais tem aí? Piadinha velha. Piada velha do porão. Apoio. Inseticida Tuica. Você morre, o inseto fica. Olha, essa piada aqui vai pra galera da FINAC, da Carrizo, Leozinho, da Restinga, da Estado Maior da Restinga, grande bateria, grande escola de Porto Alegre, o Boca da Imperadores e toda a bateria do Mestre Brinco, a Sinfônica Vermelho e Branco, que amanhã desfila na Avenida em Porto Alegre. É nóis. Você viu que o recuo da bateria é tipo um palco da senhora? Sim, o Funi Sai Técnico. Tu viu quem é que vai coordenar o recuo da bateria? É o Celso Rotti que tá organizando. Nota 10. Todo recuo da Imperadores. A Imperadores, que é a atual estandarte de ouro do Carnaval de Porto Alegre. 10 em recuo. Na bateria? A bateria melhor do Carnaval 2010, né? Então vamos esse ano defender o nosso título. Já acabou o ano que vocês foram bem. Um homem chega do trabalho e logo em seguida seu filho entra na sala assustado gritando: papai, papai, eu ouvi um barulho no guarda-roupa, eu acho que tem alguém lá, vai lá ver, papai. O homem tirou o paletó e meio baitola já. O homem tirou o paletó e foi pro quarto, abriu a porta do guarda-roupa e disse: viu, filho, não tem ninguém aqui, só o Cardoso. Cardoso? Aí o homem quase teve um treco e tremendo disse: eu não acredito, Cardoso! Você, o meu melhor amigo, não pode ser, Cardoso, não pode ser. Você não pode fazer isso, meu companheiro, meu colega. Você é quase um irmão pra mim, Cardoso. Não posso acreditar, Cardoso. Se esconder no meu guarda-roupa só pra assustar o meu filho, Cardoso. Francamente, Cardoso. Amigo. Almirzinho. Ô, gente, como é que vocês estão? Almir, eu quero te pedir desculpas e pedir desculpas também pros milhares de possíveis consumidores dos teus produtos. Os produtos da que ficaram reclamando aqui no Twitter durante o comercial. Posso fazer esclarecimento? Claro, por favor. É que tem um racha na diretoria da Almir Care. Eu? Almir o quê? Da Almir Care. Almir, cuidado. Almir Care. Almir Care. Exatamente. Eu acho que tu dá. Quer o quê, Homero? Dá pra reformar a nossa empresa com recurso próprio. A diretoria acha que não. O na figura do Fetter, meu oponente, Fetter Sigmund, ele acha que tem que assinar com uma contra, com a construtora do Alcemar. Alcemar. Eu acho que dá pra fazer. Alcemar e Gutierrez. Alcemar. Então fica esse clima de deixa disso, né? Vai, não vai, tá essa disputa. Quem é que perde? Que eu, a empresa. A empresa que perde. Eu considero. Não, o consumidor perde. Consumidor, né? Fica sem os teus produtos. É, é verdade. Verdade. Quase não anunciou hoje. Exatamente, quase não saiu o produto. Quase não sai. Almir Ketim, Research and Development Group, traz até você. Almir Ker, preocupada com a sua saúde e o seu bronzeado nesse carnaval. Almir Ker. Hoje é sexta-feira de carnaval, gente. Sim. E aí você que quer se bronzear. Você que quer. Você que quer. Você que quer, Almir quer. Você que quer se bronzear rapidamente, não até, tem como. Até domingo tá bronzeado. Tá fechado já. Não, até hoje à noite. Ah, hoje? Hoje pra desfilar já bronzeado, como é que faz? Jato bronze, Almir. Vai lá na Almir quer. Olha o jato. Temos uma piscina, gente. Ah, é? Uma piscina de mais de 1.000 litros. Ah, é? 2.000 litros. Uma piscina de 2.000 litros. Cheia de suco de limão. Limão! Você mergulha. Legal, Almir. Sai da piscina e pega um solzinho. Pega um solzinho. Fica bronzeado em menos pro piscina. Resto da vida, inclusive. Que até a lua queima, né, cara? É verdade. É, exatamente. A meia-noite vai estar brilhando na avenida. Demais, Almir. Parabéns, Almir. Tá como é que bom, eu não gente? Tinha pensado nisso antes? É um suco de limão à vontade pra beber também. Dá pra levar gelo, oh, vodka e açúcar, se quiser. Fazer caipirinha, uma caipira. Caipira no carnaval. É Almir Ker cuidando da sua saúde. Demais, Almir. Bom. Parabéns. Quer falar, Amaral? Quero falar aqui do trânsito, né? Muita gente andando, viajando aí nessa. Não. Muita gente andando, não. É, muita gente parada. Muita gente parada. A Polícia Rodoviária Federal informa que o trecho mais crítico da BR-101 em Santa Catarina é entre Tubarão e Capivari de Baixo. Vamos! Um tá pouco antes, ali mesmo. Um pouco antes de Laguna. Não tem previsão de melhora. Ali sabe por que tá assim? Porque ali a duplicação não chegou e nem começou. E a ponte ali tem também. A ponte. Em tá Santo horrível. Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, 76 carros por minuto. Aí na freeway, né? No quilômetro 54 da freeway em Glorinha tem congestionamento. Na saída da Assis Brasil até o pedágio de Gravataí, é trânsito muito engarrafado, congestionado. E aí depois o pedágio vai bem até Glorinha, aí para de novo. A Concepa espera o movimento até a meia-noite de hoje e a partir das 5 da manhã de amanhã já retoma o movimento. Nossa senhora. Então o negócio é sair na madrugada. Entre meia-noite e 5 da manhã. Sabe que eu tô aprendendo a fazer imitações, né? Imitações, eu quase não faço nenhuma, né, cara? Eu tô imitando agora o Luciano Calheiros. Ah, duvido. Fala aí, Sport TV, da RBS TV do Bola nas Costas aqui, né? Luciano Calheiros, vou mandar agora pra vocês verem, tá? Qual é o jargão dele, assim? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, perfeito, demais. Faz um boletim do Internacional. Isso, do Ápice Grenal. Vou fazer uma narração do Galvão Bueno, seguido pela goleira do Calheiros, tá? Cano perigoso, acabou! Ô, da Nigéria, Calheiros! Pois é, Galvão, terceiro gol do Canu nas Olimpíadas e o Brasil, infelizmente, está fora da disputa pelo ouro. É o carioquês, é igual, Potter! Muito bom, Potter! Obrigado, perfeito, irmão! Bom, hein, cara? Salve de palmas! É bom esse Potter! Melhor obrigado. Imitar obrigado. O Calheiros não é fácil, né? Porque obrigado. Perfeito. Faz do Porã agora, hoje à noite. Porã, será? É, hoje à noite, Porã. Fazer o Porã amanhã. Hoje eu não vou. Fazer o Porã amanhã. Amanhã eu faço Porã. Pode ser amanhã eu vou estar mais facinho. Bom, então vou aproveitar e mandar um abraço pro Luciano Calheiros, que tá entrando em férias hoje. Faz o né? Luciano Calheiros mandando um abraço pro Luciano Calheiros. Luciano Calheiros mandando um abraço pro Luciano Calheiros. Bom, Luciano Calheiros, queria desejar umas férias tranquilinhas pra você. Aproveite bastante o Rio de Janeiro. É igual, se beber, não dirija. Aí. Entendeu? Um abraço, um beijo, fica com Deus. Aê. Ficou legal. E nós também lhe desejamos um belo feriadão de carnaval. Aê! Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria aqui com o Pretinho Básico. Contamos com sua presença novamente na quarta-feira, 13 horas, ao vivão aqui na Atlântida. No sábado, segunda e terça de carnaval, é tudo replay do Pretinho, tá? Tudo replay do Pretinho. E na quarta voltamos ao vivo. Valeu, grande abraço, boa noite. Aê!